Obrigado. Este tema chamava-se Aquele Inverno, e hoje em dia há muitas pessoas que não percebem porque é que, por exemplo, a Resistência continuam a cantar temas que, por exemplo, falam sobre a guerra do ultramar. Uma coisa é certa, nós, por exemplo, a nossa geração não será cúmplice, por exemplo, dos crimes de Angola. A próxima canção chama-se Um Lugar ao Sol. Se souberes adormecer, um dia no olhar, o teu sonho viverás. Juro, e ao chegar o amanhecer, não terás que aceitar, entrar no jogo agora.